apenas confirmar o procedimento em uso é o RNAC da 5.0. 3.62, o procedimento em uso é ND2 do Lu Pistão 0, porém pode ser efetuado a RNAV da Pistão 0. Vamos efetuar o RNAV da Pistão 0 da 3.62, obrigado. Pistão 3.62, após o TAP, Varasá, Revita 3.66. Pode estar, se a Revita 3.66, para 3.62. 3.58, chame torre na frequência 1.98.95. 18.95, boa noite. Papá Romeu, Charlie, Sierra Eco, desce para 2.510, autorizado a RNAV da pista no zero, reposto passando Sierra Vitor 3.66. Gente, desce para 2.500, autorizado a RNAV. Repostará passando o 3.66. Pois, autorizado o pouso, pista no zero, 1.090 graus, 1.49, para informação de tráfego, P3 da Força Aérea, realizando espera com curvas à direita no setor norte, não interfere. Gente, obrigado. Lua 2043, prossiga. Para Guarulhos, 360. Ok, Lua 2043 está autorizado em Guarulhos, nível 360. Via Pezulu, 10 até Taubaté. Decolagem da 10, saída da El, transição Motiva. O controle 119 decimal 8. E o transponder é o 5003. Sente gol 2043, autorizado 360 para Guarulhos, Eperzulu 10 até Taubaté, decolada 10 na saída da El Motiva, 119.8 controle e o transponder 5003, gol 2043. Correto, gol 2043, chame para o pushback de acionamento. Sim, o faremos. Autorizada a RNAV da pistão no zero, voe na proa de Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés com ajuste no zero no 3, após passando Serra Vitor 366. Autorizada a RNAV no zero, 2.500, voando para o 366. Cancelar e prosseguir para 197. Chegou o meu Charlie Serra Eco, já pronto para o planejamento? Afirmativo. Meu Charlie Serra Eco, plano cancelador 55, curva esquerda, reporta final 17, se possível, faz curto. Ciente, reporta na final 17, Charlie Serra Eco. Charlie Serra Eco, apenas confirmando, pátio ao pátio 5. É para o hangar da EBT, da Aerostar. Ciente, Aerostar. Tempo 08, vamos segundo tráfego agora cancelando e prosseguindo para a cabeceira auxiliar no 7, no Falcon 7. Quando é conta visual, mantenha a espera na setor. Mantenha a espera no 1500, pode ir para o 08. Na pista direita, chama a sol, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, graças, boa. Portão 3858, táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 02. Alfa e Juliette pro 02. comandante, é o 2043, no gate 6 para prospecto examinamento. Autorizado, vou 2043 e chame para o táxi. Falei, 2043. 090 graus, volume 2. Entre e pouso no 7 a 0. Presente, perna do vento, repassa para girar base. Criança na perna do vento, repassa para girar base, 08. Sojussan 3858, está sem balizamento aqui no 02. Ok, Sojussan 3858, irei informar o pessoal da entrada. Graças. Romeu Charlie Serra Eco, Solo 59, autorizado backtrack, após livre à esquerda, papá, ao estacionar livrando frequência. Não, está funcionando frequência, boa. Obrigado. Pressão da nacional do 0, baixa travada, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado a tocar emitida, pista no 0, vento 080 graus, 1, 3, 9. Emitida, pista no 0, Olimpo 08. Para 2.500 pés, 2, pista no 0, no 3, autorizada a Renato, pista no 0, repasse para a ponta Serra Vitor 366. 2.500 pés, autorizada a Renato, pista no 0, portará passar no Serra Vitor 366, até 3662. Taxi Gol 2043, 168 a bordo, 4 horas e 10, autônomo 1000, tempo galinha. Cat Gol 2043, está livre o táxi via pátio e Índia, no ponto de história da 10, chame a torre 1895. Pátio Índia 1895, Gol 043. 1093 reportará, vai ser chamada a senhora, vai ser 010. Oito, Carmeteu 02, curva esquerda, repassa através norte. Esquerda no 1500, para através norte, Olimpo 08. Telemetria 310, tráfego ajustado, autorizando o pouso. Pista 90. Grau 1, 1, 9. Autorizado o pouso na pista 90, Snap 310. Seguro 043, mantém a posição. Mantendo 2043. Posição limpo 08, mantém a espera no seu diagnóstico com vocês pela direita. Sim. Espera o setor norte, curvas para a direita, 08. Autorizado alinhar e manter a cabeceira 90. E mantém cabeceira 90, bom, 77. Xerimé 310, Solo 05, livre a vista à direita, chama Solo, 120, decimal 9. Xenemia 310, está autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 03, revisando esferas com curvas pela direita no setor norte, 1500 pés. Conseguiu, livre colagem 2043. Observe 3662. 3662, também correndo na frequência 18-95. 18-95, 3662. Salvador, 3662, final RNAV, destino 0, estabilizado. Sente 3662, trânsito do estado, continua a aproximação, melhorando o salício. Melhorando o salício. Said apron 3, we'd like to tow the aircraft to the main apron gate 1-1. Okay, American 230 is clear, tow the aircraft. Report to enter 8-1-1.

Descendo na final 0-0, autorizado para ser metida, baixar a travada do 08. Dia 08, do qual remeteu o Zuno 4. Cuidado com a esquerda, repassa para o Travis Norte, pronto para girar a base. Passarão o Travis Norte, pronto para girar a base, 08. Voo 2043, estamos em centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 135, 12, 8. 045, primária 128, decimal 35, alternando 123, decimal 8. 235, 128, 0438. Na 63, 10, está autorizado Recife, o nível 350, via Ampe Zulu 17 até Putro, e após direto. A decolagem é da 10, a saída é Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, e o transponder 5022. Reto, chame a 310, chame para o pushback acionamento no gate 3. Tá bom, Lima, muito obrigado. Valeu. Pronto para girar a base, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado, girar a base, reporta final 0. Será final 0, valeu.

Autorizado, chame táxi. A base de Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado, final 0, reporte final. Será na final 008. Europa 081, say again. ILS 4108 10 is not working according to notice to the airman. According to the ATIS information, the procedure used is NDB 04110. You can also choose to perform the RNA for 1810. Which one do you prefer, sir? NDB 04110 or the RNA procedure. Roger. So you're going to perform the NDB 04810. Stand by to receive the also the clearance for the final of this procedure. By now, follow the best arrival descent to 4000 feet KNH 1013. 1973, livre táxi à direita, no ponto de espera da 1018954 torre. Dois táxis à direita, 295 torre, lá, muito obrigado, senhor Paulo Tio. Yes. Descent to 4000 feet, KNH 1013 via bomb arrival. Stand by for clearance for final runway, for final for NDB Zulu approach runway 10. Zero 08, orientou 24, apresentado curva à esquerda e vai manter a perna do vento. Esquerda, perna do vento, aguardando instruções, Unipo 08. Alonga a perna do vento, um pouco além da capitana do zero, você vai autorizar. Motivo, para aguardando autorização para ingressar na base 08. Contato radar na decolagem, suba via ao nível de voo 360, cega da Elva. Via 360, pode ir para Irume? Mantendo perfil no 973. Ah, ok. Na final, baixa travado, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado, pouso, fechando 0, vento 090 graus, 139. Já estou final, fechando 008. Salvador, boa noite, 3858, para o gate 2, 500 posições, assim que possível, autorização Fortaleza. Caetan 3858, já temos aqui autorizado o plano, está autorizado para Fortaleza, 370, o nível. E eu até Zulu 19 até Bangu, e após conforme o plano. A decolagem é da 10, saída Momo, transição Frote, controle 119.8 e o transponder é o 5027. Utilizando Fortaleza 370, nós vamos pela APZU 19, Bangu e depois o plano de voo. Momo Frost decolando a 10, 198 o controle, 5027 no transponder, o TAN 3850. 3858, está correto o cotejamento, chame pushback acionamento. Camarada Neto Grato, 3850. Olympus 08, Solos 29, autorizado começar. Livre à direita, estima solo. Correção, mantenha a escuta. Vai reportar na Delta para o cruzamento da 10. Entende? Again, 1-1, you have a good evening. Okay, America 2-0, thank you. Here we go, North 63, pode ir na shopping. O 973 está presente, chama o centro Recife, frequência 128.35, secundária 123.8. 2235238, muito obrigado, boa noite. Boa. Delta para o cruzamento, base da parte militar, estacionar a frequência livre. Hotel 0821, descent to 2000 feet, KNH1013, clear final, NDB Zulu approach, report on final. Gente, frequência de estação. Stand 3858 do 2, se tiver estacionamento. Stand 3858 está autorizado, chame táxi. Tamara táxi, 3858. 1096. Boa noite, 1096. Nacional identificação dessa via chegada à mar e nível de voo 060. Pode baixar? Autorizado, voa ETAP a partir de ETAP desse via. O procedimento é NDB Zulu ou RNAV. Yeah. dia a partir de data 096. Senhor, para a informação? Zero Alpha 01, final, Romeo 10, Roger Alpha 01, complete final, call tower, frequency 118.95, bye bye. 118.95, obrigado. Tower, boa tarde, Romeo 01, final, runway 10. Azul 2795? Acorda. Procedimento NDB Zulu em nave, o senhor tem capacidade aí nave? Afirmo. A gente vai preferir efetuar quantos procedimentos? Positivo. Após Pelô, voa Serra Vitor 366. Descida está autorizada para 2.500 pés, o ajuste no 093 e a porta na final. 2.500, 2.300, após Pelô, Serra Vitor 366. 2.700. Autorizado, 1096, voa 3, o Serra Vitor 366, sai como número 3. Serra Vitor 366, voa 1096. Avante 6303, a sua identificação desce via chegada a Bonf, correção, autorizado direto Bonf da presente para interceptar a chegada em Bonf, ao nível de voo 0620. Voo no 096, descida está autorizada até 3.000 pés, ajuste no 093. 3, peso no 093, voo no 096. 3858, autorizado o táxi à direita, com a história da 10295 ATR. Direito, com a história 10895, graça, boa. Salve o cenário 6300. Alpha 081, good evening, clear taxi via Alpha and maintain position before Juliet. Alpha and hold before Juliet, Europa Zero 1, 1 8 0. What? Xanami a 310, possível? Autorizado, chame táxi. Senhor Salvador, boa noite, o azul 2795, passou 366. O 3858 mantém a ponte de espera da 1-0. 3858 mantém, boa noite. Boa noite. Correção, o 3858 já linha decola direto? É, infelizmente não, estamos aguardando o ok, filha cabine. Ok, tá chão pronto. Camara pronto, grato, mantendo o ponte de espera. Azul 2795, autorizado o pouso. Pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2. Okay, American 230. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, acima de indicação, desce a nível de voo 070, via chegada a Bom Fim. Bono 09000, autorizado a descida até 2.500 pés, autorizado a final RNAVE, reporta na final. 2.500 pés, autorizado a RNAVE, vai reporta na final. 09000. Your gate is number 11, is leaving from Boeing 757 from America Airliners. Clear to enter apron number 1 and maintain position apron gate number 8, LFO 081. Okay, clear to enter apron number 1 and hold position apron gate number 8, Europa 081. Sir, after they park the Boeing 757 from America, clear to enter until gate 11. Okay, once we are American 757, clear to enter. Para o 310 com 1-44, São Gonçalo, 3 horas para o 310, livre táxi à direita, hein? No ponto de espera da 1-0, 1895 a torre. Livre táxi 3850, tudo bem pronto. Visual com a aeronave da final. 6, 3, 2, 5, 8, mantém a posição. Trolley Salvador, boa noite, azul 2782. Proa de Paborg, nível 1970, formação Quebec. 2782, esquerda, proa de Itape, reporte no DL descida. Esquerda, Itape, reportarei descida, 2782. 758 atualizado, Lima 310. Lima 310, 2795, solos 47, direito 219, sono. 219, boa. Agora Salvador, Azul 2795. Azul 2795, boa noite, livre táxi, Alfa e Kilo, para a posição 4 Lima. Alfa e Kilo, posição 4 Lima, 2795. Gente, vai ter a posição, 6310. Nada. Boa noite, bom no 09. Bom no 09, continua a aproximação, vai para a direção de pouso. Obrigado, guardando. Na 6303, cruzando 80 em descida até o 60, está autorizado 4000, ajuste no 013. Equações Vol 366? Pode, Vol 366 direto então. Autorizado, Serra Vitor 366, Oxanel 63, 13. A descida na proa do Serra Vitor 366 está autorizada até 2.510, reposta na final. 2.500, estabilizando na proa, reposta na final, 63, 13. O ajuste em Salvador no momento no 013. O no 013. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAM 3858. 3858, boa noite, contato radar, sobe via saída Momo, nível de voo 370. Via Momo 370, alguma possibilidade de voarmos flotilha presente pela esquerda? Inicialmente mantendo o perfil 3858, tentaremos a coordenação junto ao...